A tradição continua. Quem toca? Treme tudo, vanguarde agora, em cruzar. Todo mundo! DJ Valdo Alves, DJ Valdo Val. Vão comandar. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E o Vanguard. E a primeira vai ser essa aqui. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Olha a saudade chegando. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Oi! Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim. Aí, pequeno mestre! É por você que canto. Olha a saudade! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Você, eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que o quê? Que canto. Oh! Assim no bairro Supremo. Ele é da Terra Firme, bora boy. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Tizão Elinalda Kelly, Kelly da Cimob, DJ Miguel do Hellboy por ali também. Meu parceiro Natan, será que dá valor na saudade, meu irmão? O xodozão de Curuçá. Aquela saudade bem romântica, bem lenta. O cara curtir, vai. Parceiro Bicudo, puxa aí. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar. Treme tudo, onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo parceiro André, diferente, mais conhecido como Psyll. Bora, André, um abraço pra você, viu, meu brother? Existia mais um Veríssimo, sempre um sorriso, mais uma Elza. Olha que cuja saudade, meu irmão. Só na mana, vai. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor, e as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas. Bora, Bicinho, um abraço pra você. Data de aniversário hoje, meu irmão. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Vida, fosse assim, fosse assim, sempre assim, sempre assim. O xodozão de Curu. A paz que eu perdi, oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos tu é doido, meu irmão. Posso esquecer o que sofri. gente já viu o CD ao vivo da primeira parte com o Maestro Valdo Alves, viu? Chega meu parceiro Marquinhos da Trilha, ou então lá no House Mix, beleza? Prêmio Tudo Vanguard de Curuçá. Descobri que tu nasceu pra mim, só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz, ouça-me, minha Nathalie. Não me faças mais sofrer, só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim, vem, minha Nathalie. De saudade no Vanguard! Fabinho, então, filho, arrebenta. Arrebenta, bota pra quebrar. Só se for agora. Um, dois, três, vai! Nisei, Nisei, Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Pequeno mestre, seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Olha, Nice, Nice, Leonice, pra onde olha. Bora, Raul, o Irãozinho também que dá valor, meu irmão. Sei. Pode crer. Oh. Só sei que te queria ao menos uma vez. Sozinho vou cantando. Olha a vida. É, é. A vida me ensinando. Pequeno mestre DJ Fabinho. São tantas coisas que acontecem. Os velhos. Velhos problemas me acontecem. Ele que dá valor. O meu patrão, o osso do Muralinho também. Mugindo saudade da moral. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. Alô, galera da ilha! Tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude. Desculpe aí. Desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merece. Vamos personalizados já com as últimas unidades aqui no comando, viu, gente? E hoje volto em tristeza. Logo mais nesse dia ao vivo da segunda parte. Caminho aqui com o Fabinho. Corri. E já temos a primeira parte. Como fez com o maestro Valdo Alves, viu? Sua mãe. Chega aqui atrás do comando, adquiriu seu CD, apenas R$5 a unidade. Em cada noite mal dormida, a sua ausência. Olha, meu parceiro Pretinho Ferrari. Um abraço, garoto. Sem razão. Vem daí que eu vou daqui, papai! Olha a saudade! Linda seu carinho! quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Olha o meu parceiro Lasca, a fantasia, ele, toda a galera, você sonhando. Rapaz, cadê o Noro? Te amar. Devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Garotinho Prime do Fitch. Mas ele dá valor. Obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você. E o quê? Sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Saudade só na manhã. E eu dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Olha que eu sei. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois, só depende da sua compreensão. Se brigamos, Welton Braz, se sofremos, as camisas, Welton. Se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. O Munieri, o Bandoleiro, se nós dois, para Bombom. Que passou, nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Olha o Jarminho! E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Premitudo Vanguard é a nova sensação do Pará. É que eu já sei como eu sou, Virgem César, do jeito que eu lá no Café Salge. Bora, César! Um abraço pra você, viu, meu brother? Tamo junto! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Naldo do Bom Preço. Problema sem sol. Naldo do Bom Preço. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Olha a saudade! Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Treme tudo, tudo, tudo, tudo. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. pode, tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar tanto, tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Escolhe o lugar. Aí, Fabinho! No peito uma palavra a mais. Engana, então chega por trás. Volta pra mim. Meu parceiro Felipe com a gente, bora, Felipe! Esse é considerado aqui do Fabinho, meu irmão. Meu parceiro Elton também tá com a gente, bora, Elton! Desce o luar pela chuva que cai devagar. O Elton e a Camila, pode crer. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim, pequeno mestre. Tudo que eu disse é mentira, não vale, sei lá. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Os primos Wilke, um abraço pro nosso amigo Romão. Eu sei que não vou parar. Ainda tem, treme tudo. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Meu parceiro Guga e Alessandro Portaria também tá com a gente, curtindo saudade hoje aqui no Vanguard, viu, meu irmão? Diz que me quer bem, traz o rosto sozinho. Aí, Fabinho! Mas já cansei. Treme todo o Vanguard. Veio o meu coração. Que hoje te quis com paixão, pequeno mestre. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Doces momentos eu empolguei. Horas muito mais ela fita em tons meus. Apostou em mim como um todo, um pouco, nenhuma só. cristal como frio que apaga o raio. Dose de veneno sem coração. E eu sozinho irei a buscar liberdade. Oh, saudade! E ao achar vou tirar a titeirinha do meu coração. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Treme tudo. Que loucura, a gente só vivia abraçado. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Como é que é? Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Ai, eu não posso acreditar. E olha a gente. E a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se for. Naldo do Bom Preço. Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Lá, lá, eu vacilo Lucas, Lucas Coroa, abraço pra você, Lucas. Olha a saudade no Vanguard. Ao de lá del bene più precioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Vai só no coladinho. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del... Hoje aqui daí é jogo do Al. Ci sei tu. Já lembra aquele cerezão de saudade pra você. E a galera dançando aí no salão bem coladinho. Infinita. Vem de bola, vem de bola. Vida ci sei tu. Sei tu per me. Se inicia a caminhar de compromisso aqui passei. Bora dançar, dançar. Um xodozão de Curuçá. Eu plantei no Brasil por Machila Machê. Pequeno mestre, DJ Fabinho. Vérité mandé en solution. Vem daí que eu vou daqui, viu? De mamãe souffrir, madame Langue pleurer. Vou trouver la papaya. Eu vacilo o Melo do União Esporte Clube, bora Melo! Um abraço, garoto! Matilda na Aganila. Dixi vieca chantela vida papillon. São Lambreta, bora Lambreta! A polícia que for, a gente tem um CD ao vivo na primeira parte, aqui com o Maestro Valdo Alves, viu? apenas R$5 a unidade. Chega e adquira o seu CD. Tá só um filé na primeira parte, viu? Levo que mandeu, mesa que cá viveu. Pequeno mestre DJ Fabinho. Ilusion charlatanis make up a ration. Vem dançar. Matilda não. Sequência diferenciada, uma sequência internacional pra você. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. Alguém da produção. Sequência bem diferenciada, romântica, internacional. Eu quero ver o ser só tua, ser tua, ser tua, para toda a vida. Perder-me entre os braços para a vida inteira. Eu quero, quero ser só tua. Parceiro Leozinho da equipe Sem Futuro, bora Leozinho! Um abraço pra você! Eu quero ser só tua, ser tua para toda a vida, perder-me em teus braços para a vida inteira. Eu quero ser só tua. Eu quero ser só tua, ser tua. Bora Bruno Ferrari! De volta, meu irmão. Foi puxar mais uma saca de dinheiro, eu tô sabendo. Será? Vanguard é a nova sensação do Pará. Treme, tudo Vanguard. Tá, meu irmão, fala pra mim. Eu estou sozinho, esperando a lua voltar. Com ela preciso falar sobre o meu amor. Meu beijinho foi embora, me deixando na solidão. Eu, alô, minha produção, falar. Traga a garrafa de uísque daí, por favor. Dessa paixão. Olha que eu sei, viu? Eu sei que a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. E oi, oi, oi, oi, meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim vai voltar. 3, 2, 1, vai! Iô, iô, iô, iô, ela vai voltar, amor. Vai, família, vai tocar, vai tocar. Iô, iô, iô, iô, ela vai voltar. Te amar foi um erro, foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar. O parceiro Felipe vai pirando na sequência, meu irmão. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair. Iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Égua, papai, toma-te. Quem não dançou, tá dançando agora. Te amar foi um erro, foi um erro te amar. Mas eu erro. Agora sou no patrão Zezinho. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Isso, aperta. Aperta. Aperta mais um pouquinho. E lá vai mais uma. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta de mim, atenção que vai rolar pro lado do Badua Cheia do meu patrão Zezinho. Hora de laçar. Decida, meu benzinho. Tu sabe que é nós. Que eu estou a lhe esperar. 3, 2, 1, vai! Pressão, sem agoniação, viu?

CD, meu irmão. Aquele CD que tu bota no teu carro, no teu bar, aí não resiste e pega logo uma latinha. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Esse CD tá sendo gravado aqui. Eu quase que fiquei louco. Na festa dos praianos. De amor para lhe dar. Aí você. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Como é que você tá? Fala aí. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Meu parceiro Felipe, por ali, bora Felipe. Ele e toda a galera. Um beijão igual a gente, a 24 por 48. Um abraço em Valdo Alves. Fabinho de Val Pressão, meu irmão. Pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco. Meu parceiro, DJ Natan do Flamenguinho, o melhor áudio. Vocês, o cara tem meu respeito, tem moral. Ele tem. Me escutar. Experiência. Às vezes até me humilhava. Só é o ídolo do maestro Valdo Alves. Falar. Toma-te. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Você fica. Fico com raiva de mim. Toca mais uma, Fabinho, toca. Toca mais uma. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você. Pequeno mestre. Recordo o dia que te conheci. Treme tudo. Penso na noite que te perdi. O treme tudo. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um vídeo. Aí nos sonhos, ó. Em meus sonhos eu te vejo. Mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado. Quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Ou dar-lhe, querida, te quero. Ou dar-lhe, querida, te amo. Se ela te perguntar. Eu estou. Treme tudo. Diga que estou sozinho, abraçado, sofrendo, morrendo de amor. Soluçando em pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar. Mas minha vida sem ela. Minha vida sem ela. Não sei até quando eu posso aguentar. Aí agora tu faz desgraciado, vai! Ela tem que saber. Como estou na verdade. Assim talvez ela volta. Mesmo sem ter amor. Mesmo com piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando. Sem ela saber. Ainda tem ou não tem? Tem! Essa paixão ardente. Sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mesmo assim vou. Festão do Praião! Arrastando a paixão. Meu coração quer. Canta pra mim agora, canta, vai. O velho na mata. A vida é uma barra. Sem essa mulher. A gente tem brigado tanto. Por que não parar de vez com essa bobagem? É igual da música linda, meu irmão, olha aí. De viver com cenas de ciúme. Pois a cada briga move um pouco a paixão. A quem diga que amar de verdade é não ser preciso. Bora, boy do Supremo. Você que dá valor, meu irmão. É. Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao. DJ César. Lá no Café Saúde. Abra um sorriso pra. Lá no setor. Chorar separados é muito pior. Te proponho, fazemos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos, amor de sonho e desejo. Amigos da família Friburgo, já estão de volta. Pacotinho Vanguardio. Grandes amantes, brigas pra que se é mais fácil dizer: te amo, te amo. De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga morre um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso. Aí o cara olha pra mulher que ele ama, mas ele fala assim: amor, daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel. Olha que tem! Tens o sabor do sal. Patrão boiadeiro. Mas tem o sabor do pé. Se não está. Esse é o hino! Quando deito em teus braços. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Olha eu. Eu não posso viver sem. Bora dançar, ai, amor, ai, amor. Uma das músicas que eu dou muito valor de tocar, porque a letra dela, pra mim, é muito firme, meu irmão. Ó. Oh. Você quando está zangada, é mesmo um perigo. O melô da mulher ciumenta. Se alguma garota me olha, corre de ciúmes e já. Bora, Leozinho! Meu amor, você me. Ele dá muito valor, papai. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. E essa cama vira chama. Nada apaga esse calor. Olha a saudade, saudade, saudade na moral. Pra dançar, vai! Todos me condenam por onde eu passo. Vamos lá, pequeno. Que são de saudades. Guarde! As canções que eu faço podem até dizer que o GG, o Copinho, o Dino, o Alio, o André e o Vinícius também. Tô com a gente, curtindo saudade. Mal de você. Oi? Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. E eu? Mas vou brigar se alguém falar mal de você. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Olha que era! Era! Era sua cor azul, sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Égua do som, meu irmão. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim. Como é que é? Por apenas um segundo. Olha que eu tenho. Tenho você no cabaré. Aí, pequeno mestre! Fabinho! Olha você! Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse. Assino Rogério, Lava Jato Vitória. Você. Bora, gordinho! Especial. Abracino Felipe, viu? Que me prende e me domina. Toma, tive irmã. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Bora, vou abraçar com muito carinho. O amor que. O meu grande amigo Wilton. O meu amigo Ailton também, amigos do hotel, Interfrete de Agudual. Alô, família Interfrete! Um abraço a todos vocês! Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. E é por isso, viu? Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tem motivo pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho. Zezinho! Lá no Balua Cheia! Preto Ferrari com a gente também, bora, Preto! Puxa do Zé! Não fique triste, nem vá chorar. Eu vou voltar pra você e dizer que só você. Eu hei te amar. E o nosso amor? Nosso amor é demais. Por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida. Ele está de volta e vem crescendo junto com você. Treme Tudo Vanguard.